unanticipated moment in racing. Fala galera, voltamos agora então para o terceiro e último bloco dessa edição número 104, que é onde dessa vez temos bastante perguntas dos fãs aí, inclusive do Guilherme Goro Martin, né, que deveria estar gravando com a gente, mas ele mandou pergunta. Enfim, teve problemas de energia lá na casa dele, lá na cidade dele, e não pôde estar com a gente gravando hoje aqui, mas ele deixou a pergunta. Bom, o Guilherme pergunta assim: e aí galerinha, Daniel Suarito, temos um campeão? Ele tá tirando um com minha cara. Lucas? Olha, Leonardo, a gente falou bastante do Daniel Soares no bloco da X20. Esse ano tá andando como campeão. Provavelmente, se tirando assim, se não tiver nada fora do comum, nenhum dos dois bater nas últimas voltas, nas últimas provas acontecer coisa assim, a gente imagina que a disputa do título vai ser entre ele e Eric Jones. Homestead, os dois vão se bater, os dois vão resolver. Mas aí eu nem agora não saberia arriscar qual dos dois ia ganhar, mas ele tem uma chance sim. Bom, brincadeiras à parte, o Daniel Soares veio para lutar pelo título sim, né? Tanto é que ele está na melhor equipe, então ele veio para lutar pelo título, sim. E creio que essa briga entre ele e Eric Jones, o Eric Sadler parece que mostrou que está afim também de lutar por esse título aí. E temos também, lógico, claro, a grande novidade desse ano, que é o Chase, né? Tudo pode acontecer, por exemplo, um Eric Jones da vida que é meio malucão aí pode bater, pode sobrar algum acidente para o Daniel Suárez. Pode acontecer alguma coisa com o Edo Sadler e o Brandon Jones ser campeão. Né? Então, é complicado. Se fosse em pontos corridos, pessoal, eu iria falar que o Daniel Soares está um grande passo à frente para ser campeão. Né? Porque ele anda bem em todo tipo de pista, ele está com um bom carro esse ano, ele só não anda tão bem quanto o Kyle Busch, que realmente tem um carro acima, mais superior que ele. Mas, enfim, chance ele tem sim. Outra pergunta do Guilherme é a seguinte: existe algum piloto melhor que o Jimmy Johnson em relargadas? Esse ano ele está com fome de ser campeão. Lucas? Ah, falar melhor em relargada, acho uma coisa um pouco complicada. Talvez esteja dizendo de ir para a vitória, assim. O Jimmy Johnson realmente, se parar para ver, quando ele tem chance, ele costuma faturar. Mas eu não tenho certeza de que ele é melhor em relargada assim. Cada relargada é uma. Pode acontecer várias coisas. Pode acontecer coisa que foge até o piloto. Eu não saberia dizer tipo, se ele é o melhor em relargada. Eu não colocaria como isso, não. Esperto em relargada ele é sim. Com certeza ele é esperto em relargada. Mas não o melhor em relargada. E fome de ser campeão, com certeza ele está. Afinal, foi bem duro, foram golpes duros para ele nos últimos anos, o Jimmy Johnson realmente chegar nem para disputar o título na última etapa do Chase. Mas tudo pode acontecer. O Chase é uma caixinha de surpresa, assim diria Joseph Klimber. Você lembra, né, Lucas? Do Joseph Klimber lá do pessoal lá do. Como é que chama eles? Esqueci aquele grupo humorístico lá. Joseph Klimber, acho que eu não conheço, não. Bom, outra pergunta do Guilherme é a seguinte: Roush tendo alguns sinais de melhora, até onde eles podem chegar esse ano? Namoradinho da Danica chega ao Chase? Ah, não sei dizer se a Roush teve sinais de melhora. Quem teve sinais de melhora foi o Stenhouse. Stenhouse Jr. teve sinais de melhora. O Greg B. foi o Trevor Bayne. Então, na mesma, se não tiver, pior até. O Stenhouse que parece que esse ano tá mais empolgado. Não sei se falou eu. Acho que não colocaria a Roush como melhorando assim do ano passado, não. Acho que não. A Roush em si não tá melhor, não. Mas o namoradinho da Danica tá realmente bem esse ano. Ele tá andando muito bem. Melhorou muito. Até já falei os números dele aqui, né? Ele tem um top 5 e 2 top 10 em 5 corridas. O ano passado ele teve esses números em 36 corridas. Então, assim, está num ano realmente muito bom aí. Graham, obrigado por ter enviado suas perguntas, tá? Mas a próxima vez eu quero que você aqui gravando com a gente na mesa como. Certo. Bom, a outra pergunta vem da página do podcast Triwide, né? O William deixa a sua pergunta e fala assim: na X-Men Series, quase deu 18 novamente. Agora que tem o Shade, será que o buchinho não está tirando a vitória do 19 e do 20? Essas são duas perguntas. Essa é a primeira pergunta. Se ele não está tirando a vitória? Isso. Ah, ele está tirando. Ele está tirando a vitória 19 do 20. E é, na verdade, o que a gente espera que ele faça. Não dizendo que eu gosto que o Kyle Busch pensa. Semana passada eu falei que eu não gostava que o Kyle Busch pensa. Mas o que eu não quero é que o Kyle Busch fique na frente a corrida inteira para chegar no final e deixar o Eric Jones ou o Daniel Suarez vencer. Isso eu não quero. Ele vai ficar na corrida para ele ganhar. Vai deixar o companheiro de equipe dele ganhar. Mas falando que ele tá aqui. E a questão do Chase, isso pelo menos nessa primeira fase eu não vejo como diferencial, porque os dois vão se classificar. Não precisa que o Kyle Busch deixe eles vencerem. Bom, bem colocado, Lucas. O Kyle Busch, se for participar para fazer corpo mole e deixar os caras ganhar, nem participa. Melhor colocar outro cara daquele carro 18, né? Põe lá, sei lá, um. Sei lá, o Gaudin lá que faz o trabalho com o Kyle Busch aí, com a KBM, né? Vocês coloca ele lá, por exemplo, e deixa o cara se matar lá, no carro 18. Agora, deixar o Kyle Busch. Na pista para deixar os 18 e 19 vencer, eu penso que esse não seja o caminho, né? E lógico que ele vai tirar a vitória sim do Daniel Suarez, do Eric Jones. Afinal de contas, o ritmo do Kyle Busch é muito superior a qualquer outro carro que esteja na pista aí, como bem vocês viram nessas últimas quatro corridas aí que ele participou. O Kyle Busch não participou de Daytona, tá, pessoal? As outras quatro corridas ele acabou participando. Bom, o William deixa assim uma pergunta, né? Uma pergunta já e deixa um abraço para nós aqui. Ele termina assim: e a Sprint Cup, que corridas, hein, pessoal? E deixa um abraço para nós e parabéns por nunca deixar a peteca cair. Obrigado, Lucas. A gente nunca deixa a peteca cair. Estamos sempre, toda semana aí, gravando para vocês aí. E estamos aí sempre. Sempre, sempre, sempre. E falando das corridas em si, Leonardo, desse ano, a gente não tem, eu não me lembro, a Sprint Cup não temos uma corrida para reclamar. Só corrida Não. boa. A corrida só corrida boas na né? Sprint Cup. Tanto é que foi até complicado. Você ouviu o bloco da Sprint Cup passado aqui? Foi até meio que complicado de nós tentarmos apontar qual foi a melhor corrida até agora, que fez esse balanço das 5 primeiras corridas aí do ano. Até agora, qual foi a melhor corrida nesse início de temporada de 2016? Só corridão. Bom, no NASCAR é só para fãs, temos a pergunta do Luiz Gustavo Souza. E ele fala assim: é mais um segundo para o Kevin. Está na hora de converter P2 em vitória. Ah, colocar assim que ele tá realmente, o ano passado especialmente ele fez muito isso daí, esse ano também ele andou várias vezes na segunda posição, só que ele também já ganhou, já faturou a dele já em Phoenix, já ele, lógico, tem que continuar pegando mais vitória, mas eu vou falar que o segundo lugar é um mau resultado, jamais, jamais eu falo isso daí, especialmente que ele já tem vitória, ele não tá devendo em vitória. Lembrando também, né, Lucas, que o ano passado ele teve apenas 3 vitórias, né? Sim. E essas 3 vitórias foram duas no campeonato regular, que foram no comecinho do campeonato também, foi Las Vegas e Phoenix, depois não fez mais nada, até ele chegar a vencer Dover, que Dover ele venceu porque ele tinha que vencer, porque ele precisava avançar, que Se Dover era não corrida de vencesse. corte. Se não vencesse, ele não iria avançar, porque ele nem por pontos ele conseguiria ir, porque ele estava eliminado devido aos dois maus resultados. Chicago foi 42º e New Hampshire foi 21º. Então ele já estava na zona da degola, né? Por pontos ele não conseguiu se classificar. E Dover, como ele tem um bom carro em Dover, ele acabou vencendo aquele ano, venceu aquela corrida ali, né? Então fez segundos lugares. E lembrando que ele perdeu o título, né? E lá em Homestead ele terminou a corrida em segundo colocado e o Kyle Busch venceu. Mas assim, falar que ele ganha várias vitórias no ano aí também, já foi a época que ele fez isso, aliás, ele nunca fez isso. É um ano que ele mais venceu, foi em 2014, quando ele foi campeão, que foram 5 vitórias. Essa é a média dele aí, sempre 5 vitórias. Nunca passou de 5 vitórias. Foram 2 anos que ele fez, 2006, que não foi campeão, e 2014, quando ele foi campeão. Bom, essa é a pergunta do NASCAR só para fãs, e no Loucos por NASCAR temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco perguntas aqui. Vamos lá. Primeira pergunta do Gilles Villeneuve, ele pergunta assim: explique-me como um time pode apresentar resultados tão diferentes entre os carros. Por exemplo, a Stuart Haas. Essa, Gilles, é uma pergunta bem interessante, uma pergunta que é até difícil de explicar, né? Então, Lucas, por favor. Ó, Leonardo, vamos dizer assim, que a NASCAR é uma coisa bem. A NASCAR ela foge um pouco assim, do padrão de outras categorias. E cada carro tem o seu patrocinador específico. Pode ser que o patrocinador coloque mais dinheiro. Patrocinador, meu dinheiro é para esse carro, eu tenho aqui tantos milhões, vocês vão colocar esse carro, vocês vão gastar esses tantos milhões só nesse carro aqui. Então, por isso, tal carro tem um qual tal. O piloto, no caso, tem um equipamento melhor que o outro na mesma equipe. Por quê? Porque o patrocinador vai lá e fala: ó, eu quero que você quero esse carro aqui bom. Patrocinador banca, patrocinador põe dinheiro, patrocinador manda. Em outras categorias isso não acontece, porque os carros têm o mesmo patrocinador, tanto faz como tanto fez quem ganha. Na NASCAR isso não acontece. Além do que também a questão de desempenho muito diferente também faz diferença, tem engraçado falar, a pecinha, né? O piloto. Por exemplo, na Stuart Haas, nós temos uma pilota com uma Danica, uma piloto com uma Danica. Tem gente que acha ela boa, eu não acho. Mas tudo bem, respeito. Mas eu não acho, por exemplo, que a gente possa comparar a Danica com o Kevin Harvick. Jamais. O Kevin Harvick é muito superior. Por isso, somente pelo piloto, se os dois tivessem o mesmo carro, o Kevin Harvick ia ser superior. Mas não necessariamente os dois têm o mesmo carro, por isso que eu expliquei antes. Bem colocado, Lucas. Como você falou mesmo, né, o patrocinador pode ditar as regras dentro do time, falar: não, eu quero colocar tanto dinheiro, eu coloco o time lá, o cara vem com patrocínio para 20 mil, o outro vem, cara, eu coloco 40, e o meu carro vai ser melhor. Isso, claro que pode acontecer entre os times aí. Você pega um time com quatro operações, por exemplo, se torna-se muito caro, né, essas quatro operações aí. Muito onoroso para um time. Então, assim, com certeza não vai ter dinheiro suficiente para colocar os quatro carros iguais. E também o time não vai ter quatro pilotos iguais do mesmo nível aí para se trabalhar, né? Por exemplo, falaram que seria o Dream Team aí, ou a Stuart Haas, como é a equipe que você cita, né? Que seria o Tony Stewart, o Kurt Busch, o Kevin Harvick e a Danica Patrick. Diferentemente, nós vemos aí o Kevin Harvick sempre andando super bem. Temos o Kurt Busch, que anda muito bem, mas não tão constante como o Kevin Harvick, não é o mesmo nível. O Tony Stewart já está velho, gordo, está na hora de aposentar. E a Danica Patrick, nós já conhecemos já o que a Danica Patrick vem fazendo aí. De longe ela passa aí de ser um piloto mega, upper blaster aí de eficiente aí, a Danica Patrick. Como piloto, deve muito a Danica Patrick aí. Mas enfim, você olha então para Hendrick também, temos aí quatro pilotos também. Temos Jimmie Johnson, Dale Earnhardt Jr., Casey Kane e Chase Elliott. Mais ou menos no fritar dos ovos, estalar dos ovos aí, eles andam no mesmo nível. Só o Casey Kane que está deixando a desejar aí, mas temos corridas que nós vemos ele andar todos andando no mesmo nível, e a Joe Gibbs sempre vemos os três carros no mesmo nível, até porque são pilotos bem próximos um dos outros aí, por isso a Joe Gibbs consegue levar os três carros juntos, né? É difícil até comparar Kevin Harvick, perdão, Matt Kenseth, Denny Hamlin e Kyle Busch aí, qual o nível deles aí, qual realmente é o melhor entre eles aí. Ah, mas o Sol Hélio não tem título, então ele não é bom. Mas não é por aí bem essa a comparação, não. Enfim, mais ou menos isso, Gilles. Se você tiver um outro contraponto, por favor, nos passe, né? Deixa aí a sua ideia aí, que a gente volta a falar dessa pergunta na edição número 105, tá, Gilles? Por favor. O Lucas Scherer, o seu xará aqui, viu, ó? O Lucas Scherer é o que grava os vídeos, tá, pessoal? O Lucas Herrera tá aqui, grava com a gente agora. Aí ele pergunta assim: vocês acreditam que o menino Elliot belisca uma vitória essa temporada? Já vou responder, então, vou te cortar. Acredito que sim, Lucas. Sim, acredito sim. É, eu também acredito, né? Como já havia falado. O Gustavo Miller, ou Muller, eu falo Miller, pergunta: tanto na etapa de Phoenix como na etapa de Fontana, vimos vários problemas com pneus, né? Ou pneus, não é pneu, pneus. Em ambos os casos, os problemas apareciam com 50 e 60 milhas percorridas em bandeira verde, 50 voltas em Phoenix e 25 e 30 voltas em Fontana. Essa será uma constante esse ano? É erro da Goodyear ou as equipes estão exagerando no caso no setup? Lucas. Olha, a gente passou meio por cima disso daí na hora que a gente estava falando da Sprint Cup. Eu considero, essa última prova eu considero sim erro da Goodyear, porque era claramente pela pista, e a Goodyear sabia como ia ser a pista. Mas em outros casos a gente sabe também que as equipes mexem algumas coisas, mexem na calibragem do pneu, nem sempre seguem as recomendações. Muitas vezes são pequenos detritos, coisa que a gente nem consegue ver, mas que o pneu passa e o pneu vai embora. E o pneu da NASCAR, sim, ele é feito, ele é um pneu muito rápido, então qualquer detrito que ele passa, qualquer batidinha, qualquer batida, qualquer coisa que encosta assim com outro carro e que a lataria começa a raspar, o pneu vai embora facinho. Então eu não considero, essa última prova eu considero o erro da Goodyear, mas eu não considero sempre erro da Goodyear. Com certeza em Leonardo. Fontana foi erro da Goodyear, né? Com certeza foi. Tanto é, a nós que teve os dois primeiros problemas lá, entrevistaram o cara da Goodyear que estava lá na pista e falou assim: aí, o que você tem a falar sobre os problemas de pneu hoje? Falou: ah, porque pode ser um acerto exagerado dos pilotos, e foi acontecendo outro, que eles estão muito rápido e tal. Então, tipo assim, foi uma desculpa muito esfarrapada do cara da Goodyear. E para mim, com certeza, a Goodyear errou no set de pneus, errou no composto do pneu para Fontana. No caso de Phoenix, foi talvez um exagero aí, porque foi alguns assim isolados, não tanto como em Fontana, onde que realmente foi vários pilotos tiveram problemas, alguns nem tivemos bandeira amarela, mas tiveram problemas de pneu aí. Enfim, para mim, erro da Goodyear. E creio que a Goodyear, quando a Goodyear tem esse tipo de dinheiro assim, ela aprende e leva a carro para a pista para fazer mais testes aí nas corridas críticas, né? Então com certeza ela vai fazer mais testes aí antes de outras corridas críticas que virão nesse ano 2016. Bom, o Doug Nery faz duas perguntas. A primeira pergunta dele é a seguinte: não sei se algum de vocês acompanha a Speed Cup pela TV dos Estados Unidos. E pergunta assim: como eu faço? Se assim como eu faço, e o que estão achando da transmissão do Jeff Gordon como comentarista? Ele fala assim que particularmente está gostando, parece que ele se encaixou perfeitamente na equipe principal da Fox. Lucas. Eu costumo assistir em geral pela transmissão brasileira mesmo, Leonardo. Mas o Thiago Raposo, que costuma, faz parte do nosso grupo de WhatsApp lá também, que é o Big One Brasil, o Thiago Raposo elogiou muito, mas elogiou muito mesmo, dizendo que é um dos melhores comentaristas que ele já ouviu. Bom, eu, como vocês bem sabem, né? Eu já sempre falo isso muito abertamente aqui. Eu não vejo a transmissão para. Eu tenho a TV por assinatura, mas eu não vejo pela TV por assinatura. Eu só vejo pela transmissão norte-americana. Eu não tenho nada contra o Sérgio Lago. Gosto muito do Sérgio Lago, tá? Gosto dos comentaristas, mas não tenho nada contra. Mas eu só assisto pela transmissão norte-americana. O Jeff Gordon, muito bem mesmo. Digamos que ele está ali no páreo do Darrell Waltrip. O Darrell Waltrip é um cara excepcional, né? Ele está ali no páreo ali, mas o Jeff Gordon também está muito bem. O Jeff Gordon é um piloto que tem uma experiência muito grande, passou por vários tipos de carro e teve nesse carro, nesse último carro no COT 6 aí, no Gen 6, né? Nesse carro que é atualmente hoje. Então ele conhece muito bem o carro, às vezes ele consegue dar uns detalhes melhor ainda que o Darrell Waltrip, que parou no carro lá atrás, quando era o carro a bolha mesmo, quando era outro carro bem diferente aí mesmo. Mas a transmissão é muito boa, até durante a transmissão do Qualify, quem acompanha os Qualify aí, né, O Jeff Gordon falou que gostou muito, né? Quando o pessoal fala assim, quando o pessoal acaba, faz uma volta e estabelece um novo recorde, né? Eles falam assim, The New Track Record. E o Jeff Gordon, uma vez, ele puxou sozinho e ele chamou o pessoal, vamos, pessoal, fala comigo. E todo mundo entrou na brincadeira. Então, tipo assim, o Jeff Gordon realmente entrou no espírito como comentarista. E tem outro cara também que comenta muito bem, é o Brad Keselowski, tá, pessoal? O Keselowski, ele comenta as corridas, é trocado, o Joe Logano e o Brad Keselowski. Eles revezam quem vai comentar a corrida da Xfinity Series. Então, o Keselowski é muito bom nos comentários também, tem uma visão muito boa de pista, uma visão muito boa da corrida, ele consegue fazer uma leitura boa da corrida. Também tem bons comentários, tão bom quanto o Jeff Gordon, né? Eu acho que foram duas aquisições da Fox aí, muito boas, realmente muito boas mesmo. Então, assim, pessoal, quem quiser acompanhar junto comigo a transmissão americana, eu só acompanho pelos canais, né, que eu encontro na internet. É só pedir no Twitter para mim, arroba Léo Guina. Ô, Léo, manda um stream para mim da corrida para mim, que eu quero ver pela transmissão americana. Não precisa ter internet boa, uma net de 2 mega, até 1 mega também consegue rodar o stream normal, tá, pessoal? Sem lag, sem nada. São bem levinhos mesmo o stream. Aí tem os HD que tem. Aí tem que ser uma internet mais alta mesmo, tipo 4 mega ou 10 mega. Bom, o Dognero deixou outra pergunta seguinte: o que vocês estão achando das mulheres nas regionais da NASCAR? Acredito que alguma delas possa entrar para a história e vencer uma prova este ano. Lucas? Leonardo, eu assisti as duas primeiras corridas da Kenny West. Vou dizer pra você, tem uma moça que já tá lá desde o ano passado, que se chama, acho, Sarah Cornettin. Eu acho que ela faz um serviço, digamos que apenas ok. Eu vejo ela andando lá no décimo quinto. Algumas corridas lá eu lembro dela, eu vi ela na frente, mas não vi ela uma pessoa agressiva. Mas esse ano teve uma outra moça que entrou, vou ter dificuldade de falar o nome dela. O nome dela é Dominique Van Weringen, alguma coisa do tipo assim. É Weringen, alguma coisa assim que eu vi. Nas duas provas ela teve problema e acabou lá para trás, mas essa menina parece que corre muito. Parece que corre muito mesmo. Essa Dominique, ela liderou mais de 20 voltas na prova, uma coisa que eu não me lembro, pelo menos, de ver uma moça fazendo, não nas categorias de base da NASCAR. Eu vi até algumas tendo algum desempenho razoável, como eu falei da Sarah mesmo. Até tem uma outra que corre na KN Quist, que se não me engano, Nicole Barr, alguma coisa assim. Eu lembro que até que ela teve algum desempenho razoável, mas eu nunca vi uma menina andando tão bem quanto essa Dominique. Essa Dominique, ela parte para cima mesmo, ela acelera, ela briga lá na frente, chegou a liderar a volta. O problema é que, pelo menos por enquanto, ela é muito inconstante. Ela anda muito bem e depois acaba. Começa, tem o alto e baixo dela é muito grande, assim, a diferença. Depende, ela começa a descer e é ultrapassada, vai para décimo e tal. Mas essa menina que eu acho que, conforme acostumar, conforme correr bastante, é uma que a gente pode ouvir falar no futuro, sim. Dominique Van Weringen, alguma coisa assim. O nome dela é bem estranho mesmo, né? Dominique Van Wering. Eu não sei. Eu vou ter que ver o vídeo, escutar bem a pronúncia para poder pronunciar o nome dela é certo aí. Realmente ela é muito boa, é uma mulher que. Uma moça aí que tá chegando aí na NASCAR aí, que tá indo muito bem. Temos também a Julia Lowder, né? Que tá na West também. Já tem um top 5, fez apenas uma corrida de duas corridas, fez uma corrida. Tem um top 5 aí. Também. Parece que tem pelo menos tem uma noção boa aí do que vai estar tá acontecendo, e ela também está num time bom, né? Está no time do Bill McAllen. Então o time é bom aí, o time tem quatro carros, time muito forte, time Toyota, tem apoio aí da Toyota aí. Parece que vai muito bem essa Julia aí. Eu até olhei aqui o histórico dela, é que não correu em nenhuma outra categoria, tá, pessoal, ainda. Por enquanto ainda, só na KN West mesmo, nas regionais não. Já essa Dominique aí, ela já correu no Super Late Model, né? Ela vem de lá do Super Late Model. Ela o ano passado ela fez 5 corridas, teve um top 5 e 3 top 10. Então, essa daí já tá acostumada já com os regionais, tá fazendo muito bem. Parece que essa loirinha aí faz um. Essa Dominique aí é canadense, tá? Parece que ela é meia loucona aí, parece que ela vai andar bem. Vamos ver aí um pouquinho no meio do campeonato aí, ô Doug. Por favor, refaça essa pergunta para nós aí, lá no meio do campeonato da KN, né? Tanto da East como da West, já que ambas têm mulheres. Refaça essa pergunta para nós aí, pra gente ter um. Pra poder dar um parecer um pouco melhor aí, para ver realmente quem vai vingar delas aí. Mas elas são boas, as meninas aí andam bem. Certo? Meu amigo Lucas, as perguntas se encerraram e a edição número 104 também está por encerrar. Algum comentário, dúvida, receita de bolo, macumba, qualquer coisa do tipo aí ou não? Não, Leonardo, acho que não. A gente falou bastante das categorias. Acho que a gente deu para nós falar bastante a nossa opinião. Bom, pessoal, brincadeiras à parte, né? Vamos encerrando a edição número 104. Agradeço a todos vocês aí por estar comigo mais uma vez. Peço desculpa pelos gritos da minha filha hoje, né? No podcast, várias vezes ela apareceu, inclusive ela está chorando agora nesse momento. Peço desculpa, tá? Mas como sempre o Elião e o Pedro falavam, principalmente o Pedrão, aqui nosso podcast é caseiro, a gente não grava em estúdio, não grava em nada, nada especial. É simplesmente ligamos o computador e gravamos aí o podcast para vocês. Então, obrigado a todos, obrigado Lucas por estar comigo mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. E, claro, estaremos aí na próxima semana para falar de que melhor aconteceu. Vamos para Bristol, né, Lucas? Martinho. É, Márcio, eu lembrava que era uma milha, meia milha, só não lembrava qual. Próxima semana é Marshall. Lembrando que Marshall, a X-Men não corre, então quem vai estar com a Speed Cup vai ser a Truck Series, tá? A Truck Series que vai estar no sábado com a Speed Cup lá em Marshall, dia 3 de abril, na outra semana. E a gente volta, claro, para falar de Marshall. Com certeza vamos falar aí de muita coisa, de muita pancada, muita porrada. Fiquem atentos a essa corrida aí. Até tem uma pergunta para você, Lucas. Você gostaria que Marshall tivesse iluminação? Eu tinha comentado isso aqui comigo no grupo hoje, até comentado comigo no grupo lá eu tinha visto comentando no grupo do Facebook. Eu não sou muito fã de corridas à noite, não na Sprint Cup. Na Sprint Cup eu não sou muito fã. Para mim o horário de NASCAR é domingo à tarde. Domingo à tarde é o horário, mas para mim eu reservo da minha vida para NASCAR. Quando é diferente, eu fico meio perdido. Tem visto quase turma até em corrida de sábado de noite, quando elas vão indo ainda. Martinsville, então, nossa, se fosse Martinsville de noite, meu Deus, Martinsville é uma corrida que não acaba, né? Não acaba no Martinsville. Até dar as 500 voltinhas lá, vai caminho. Então, eu prefiro que continue domingo à tarde mesmo. Mas tive uma corrida que, além de não acabar, o negócio é maluco. Tipo assim, começa todos os carros tudo limpo, maravilhoso, inteiro. Termina tudo destroçado. Não tem um carro que não tem um amassado. Nessa pergunta aí, né? Saiu com essa pergunta aí. Eu não lembro qual grupo que foi quem fez a pergunta. Saiu com esse assunto aí. Para mim, teoricamente, não. Eu penso que o que irrita o piloto lá em Martinsville é que uma pista é um grampo, a pista são curvas apertadas, a corrida é à tarde, tá calor, você não consegue ganhar velocidade, você não consegue deslanchar, né? Porque você acelera e breca. E aquele calor, aquele toque, aquele empurrão, eu acho que isso aí irrita o piloto, consegue deixar as corridas mais emocionantes ainda. Eu acho que quando tiver ali, pelo menos um fator que favorece eles, que é a temperatura, não vai estar tão quente assim, né? A noite geralmente não é tão quente assim. Eu penso que talvez tire um pouco o brilho da corrida, tire um pouco aquela ganância, aquela luta ali, que realmente é um coliseu ali, é uma batalha de gigantes ali, é um negócio ali pega fogo mesmo. Então eu penso que tiraria um pouco o brilho da corrida se colocasse Martinsville à noite. Eu torço para que continue só de dia, não tenha iluminação artificial, continue todas as corridas sendo durante o dia mesmo, no à tarde, como bem o Lucas falou aí. Certo, pessoal? Então a edição número 104 vai se encerrando por aqui. Agradeço a todos. Semana que vem, na outra semana, tá, pessoal? Depois de Martinsville, né? Talvez no dia. A corrida no dia 3 no domingo, talvez dia 4 ou dia 5 saia a edição. Estamos de volta aí com o podcast na edição número 105. Pessoal, conversar com a gente, você já sabe os caminhos, né? Ou tem no Twitter, tem no Facebook, tem lá na página do Big One Brasil. pode deixar sua dúvida lá no post do podcast, deixa sua dúvida lá no comentário lá. Se tiver dúvida, pergunta, talvez está com vergonha, ou talvez está com uma dúvida momentânea ali, uma corrida quem venceu, ou uma dúvida técnica, tá, pessoal? Por favor, não fique com dúvida, procure a gente, nós iremos responder com certeza. Claro, se a gente souber. Se a gente souber também, a gente vai pesquisar e vai responder para vocês. Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, bom feriado para vocês, né? Uma boa semana que está começando para nós aí e cuidem-se bem, pessoal.